Increasing. Em mais retomada. 3602, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso, vento é 260 graus, 07 nós. Sente, aguarde autorização, tá 3602. Piada, 109.35. 035. 3454, cotejamento correto. Meia dúzia é o portão. Reporte quando pronto. Reporta. Autorizado a aproximação. Autorizado a aeronave, o 5494. Objeto 6726, descer para 2000, velocidade agora 1809. 2000 com 1015, 180 nós. Positivo. Sim, Salvador, o Gravity, você está na prova rotatória, está visual com o campo. Também a torre, 1186. 1186, grato. Quanto espera dos 8.000? Obrigado, boa tarde. 1982, prossegue seu táxi em frente, portão 04. Em frente para 04, gol 1982. Tu é 260 graus, 79, ajuste a 1015. Últimos 90 metros da pista impraticados, está 3602. 3602 está ciente, livre pouso 28, está ciente dos últimos 90, está 3602. Salvador, Papa Tango, Bravo X, Foxtrot, na proa da rotatória. Bravo X, Foxtrot, aproxime-se para a final da 1-7, reposta 3 milhas. Aproximará para a final da 1-7 e reportará as 3 milhas, Bravo X, Fox. Passa Serra Vitor, 363 em aproximação, checa trem, torre 1186. 1186, 5494. O Alfa Fix Juliette está no través de parede direcionando para o Super Lago, no meu pé. Gente, aguarde transferência de comunicações. Gente, Alfa Fix Juliette. Serra 2582, só em apenas informando a intensidade muito baixa da mensagem. Tá pronto para o táxi, 2582. 2582, confirma o POB? 404 agora. 04? Afirmativo. Gente, postura 2582, copiado, autorizado o táxi, até a Taxiway Hotel. Reporte quando pronto a Taxiway Hotel para o cruzamento. Ajustando 0 no 5. Botará pronto para o hotel 2582. Objeto 6726, em relação a CARI, 3 milhas, está autorizada a aproximação. Autorizada a aproximação, 6726. Brava que seu Foxtrot, autorizado, povo. 3602 no solo de Salvador, livre primeira esquerda, mantenha a posição na taxiway e chame 121 decimal 9, mantenha a posição na taxiway delta, ok? 1219, mantém posição na taxiway delta, TAM 3602. Afirma. Bravo XC Foxtrot, agilize pouso na 17, vento 260 graus, 8 nós. Agilizando na medida do possível, Bravo XC Foxtrot. Salvador, bom dia, Oxana M319, pressão ponto espera da 28. Oxana M319, mantém o ponto espera. 4, autorizado pouso, pista livre, o vento 260 graus, 8 nós, últimos 90 metros impraticáveis. TR ciente da pista, livre pouso 5, 4, 4, abaixar o trabalho. Está aguardando, livrou a principal. 7602, prossegue táxi via Alfa, Juliette 05 ao portão. Alô em Salvador, agora, qual é o pátio? Pátio da Mata. Ok, backtrack now, agilizado. Backtrack now, agilizado. Oi, Alfa, Vitor Juliette na rotatória. Sente a favor de Direct 660 pela esquerda ou direita, seu critério. 660 pela esquerda, Alfa Vitor Direct. Solo, Salvador, 3454, pushback, solamente meia dúzia. 3454, aguarde. Aguarde. 86. 86, boa. Boa. Salvador Cordial, bom dia. 672627, para embaixar travado. Bom dia, Ed. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 6726. 354 no 4, bem-vindo a Salvador. No solo agora aos 48. Livre à esquerda, mantenha a posição no ataque sem que se eu livrar, sem ingressar na alfa, chame 121 no decimal 9, 354-14. Ok, livrando, mantendo sem ingressar na alfa, 121 no decimal 9, 5404. 3454, portão 62 autorizado, puxa acionar, report táxi. Autorizado, pushback, acionamento, report táxi. Avistado, pista livre, autorizado pouso, vento é 300 graus, 8 nós, ajuste 1015. Pista livre, cabeceira, quais são? Os últimos 90 metros impraticáveis. 7 da informação, livre pouso na 28, 726. Firmo. 3454, copiou o solo. 3454 na escuta. Alfa Kilo, aguardar para ingresso na Juliette 5494. Negativo, 5414, prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3, aguarda no Pátio 3 instruções. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3, aguardar no Pátio 3 instruções, 5414. Afirma, seu portão previsto é a posição remota, porém temos a aeronave agora realizando push no meia dúzia. Ok, tá aguardando. 3454, copia o solo. Escuta, solo. Autorizado, push acionar, 0612 ao portão, reporte quando pronto o táxi. Autorizado, reportará pronto. Alfa Vitor Juliette. Romeu Juliette, autorizado pouso, vento é 290 graus, 7 nós. Autorizado pouso, Alfa Victor Juliette. Webjet 6726 no solo de Salvador, agora 50. Livre à esquerda, não ingresse na Alfa, mantenha a posição no ataque, sua que está ingressando agora, chame o solo 121 decimal 9. Mantenha a posição 219, boa. 28, mantendo a posição na taxa delta. Suzana, manterá a posição na taxa delta. Solo, Salvador, bom dia, 6726, livrou na sua escuta. Foi objeto 6726, táxi livre via Alfa Kilo, pátio 3. Aguarde no pátio 3 instruções. Alfa Kilo, pátio 3, aguardando, 6726. Era 2582, irá manter posição, irá dar passagem ao Boeing da Webjet, à sua esquerda agora. Após ingresso à Alfa, se desloca até o ponto de esperada 28. Quando pronto no ponto de esperada 28, chamando a torre em 18 decimal meia dúzia. Ajuste no 0 no 5. A intensidade ainda é muito baixa. Vitor Juliette no solo de Salvador, agora aos 5-2, qual é o pátio? And backtrack now. Pachané 63 no 1, autorizada a decolagem, o vento é 290 graus, 8 nós, o ajuste é 1015 no 0 no 5. Iniciando o Pachané, vou meter de novo. Autorizado seu táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera da 28. Quando pronto, chamará a torre em 108.6. Ajuste no 0 no 5. Juliette Alfa, ponto de espera 28.6, obrigado. O 5-4 no 4, a irada passagem ao Airbus da TAM, se encontra agora no través de 612. Quando o mesmo livrar a sua proa, está livre seu ingresso até a posição remota. Ok, então, dando passagem ao TAM, após ingressar para a posição remota, o 5-4 no 4. O objeto 6726 segue o ATR da Trip à sua frente para o portão 02. É para o 02 seguindo a TR, 6726. Chané 63 no 1, decola de Salvador agora aos 54, chame o controle, 199 decimal 35, um bom voo. 0935, boa tarde, 311. Até. Gente, comandante, bom dia, bom descanso. 2000 na sua escuta, até na proa. Oceano 6311 é o controle, está autorizado a sair da gole, câmbio. Autorizado o gole, 319. Afirmo contato radar. Autorizado, acionamento, decolagem, o vento é 280 graus, meia dúzia de nós, o Guardião 02. Você vai para o setor sul, quantas milhas aproximadamente? Guardião, ok, autorizada a decolagem com meia dúzia no POB. Meia dúzia fora do solo, próximo do Guardião. Guardião 02, decola de Salvador, 56 dúzia, chame o controle, 119 decimal 35, um bom voo, boa missão. 2935, Guardião. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, meu cordial, prossiga. Cordial, bom dia, Guardião 02, missão inicialmente litoral, parcialmente sobrevoa na região de Pernambués, afastado 3 milhas do Perusco de Simbra. Positivo, capitão Guardião, prossiga ele no seu voo, sempre na escuta, Camilo. Escuta permanente, Guardião. 1605, será coordenado, guarde cópia. Controle Salvador, Xené Metriz, direção confirmada, frequência do centro? Em breve será transferido, Xené Metriz, ainda na Gualevão. Positivo, eu só queria saber a frequência do centro que vamos chamar, só para adiantar. Ok, a frequência 1264, aguarde transferência desse controle. 1264, aguardando. Salvador, até 3454, ponto espera pronto. 3454, observe o deslocamento do Embraer 135 da Força Aérea Brasileira, se uma linha e mantém. A linha mantém, observando a aeronave da Força Aérea 3454. O centro de controle autoriza o voo direto EUDES, chame 1264, caso negativo 1288. Ok, autoriza EUDES direto, chamando 264-288-1309, obrigado, bom dia. Bom dia. 5036, transpondo o controle 119, decimal 35. Ilhéus, amanhã 0, dá 28, mantém a porta até 2000, depois esquerda, agora levar o Ilhéus 5036, transponde controle 1935, o 1397. 1397, cotejamento correto, 07, o portão, reposte quando pronto. Portão na veia. 1935, grato, um bom dia. Controle Salvador, Força Aérea 2582. Força Aérea 2582 ao controle Salvador, está em contato radar. 2582. Cortez 3, controle. A pista é 28, capitão. A chegada é pitch, o ajuste 1015, a senhora identificação. Desça para 050, a princípio chegada de pit e aguarde instruções. Teve decolagem até 3454. Estacionamento. Número 39 autorizado, puxa acionamento 07, reporte táxi. Estacionamento, segundo táxi, 397. Voa para. Autorizado. X-Ray, Salvador, a torre informa um teto aproximado de 1.700 pés, a visibilidade 9 km, ainda deseja modificar a regra de voo? Aos 04, sendo controle, 199, decimal 35, bom voo. 35, obrigado. Controle Salvador, o teto 3454 igual a 5. 3454, esse é o controle Salvador, está em contato, radar. Cruzeiro 2000, curva na direita, saída 1. Ciente. Bom dia, é o gol 1983. 1983 Guarulhos, será coordenado, vai de copa. Informação em curso agora é Oscar atualizada, 360. Pode ser o 360, gol 1983. Será coordenado, vai de copa. Passando. Então não vai mais manter a solicitação de modificação de regra de voo e vai prosseguir instrumentos para Salvador, confere. Ok, então o senhor vai parar a descida do 050, vai voar para a Lama e aguardar quando mais próximo a altitude de 2 mil pés, câmbio. São 2:40. 130, 2:40, confirme o autonomia alternativa. Aracaju. 397, autorizado táxi, Juliette Alfa, no posto esperado 28, chamada 2, 108.6, ajuste no 05. Evitasse o T-344, poderia voar para Aracaju no presente? Capitão, Aracaju está fora da jurisdição de Salvador. Vamos cumprir a Aron e dentro em breve o senhor pode fazer a solicitação direto ao centro de controle de área, o detentor da área. Afirmativo então. Obrigado. Salvador, é o Força Aérea 2582, retornando. Prossiga, Força Aérea. É, sem contato em nenhuma das duas frequências que foram passadas pelo controle. Positivo, nós temos mais duas, é de um outro setor, mas é tudo centro de controle de área. 12685 ou 12545. Ok, tentará 12685 ou 2545. Força Aérea 2582. Zero, transponda o controle 119.35. O 1983, copiou o nível 360 para Guarulhos, via Upper Whiskey 50, decola 28, mantém a proa até 2000 pés, depois curva à esquerda na Gole Eval Eutis. 5040 transponder, controle de saída 119.35, gol 1983. 1983, cotejamento correto, 04 portão, reporte quando pronto, operacionamento push. Chamará quando pronto, gol 1983. 2085, 2545, obrigado.